Panorama Agrícola para 18 de fevereiro de 2016, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, um abraço para você nesta quinta-feira de lua crescente. Mas é fácil! Hoje, 18 de fevereiro de 2016. Eu sou o Mauro Moller e comigo nos trabalhos técnicos do programa está o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: quando alguém replica a um assunto antes de ouvi-lo, é tolice da sua parte e uma humilhação. Na dica do programa, troque o sal por temperos. Na entrevista do Panorama Agrícola desta quinta-feira, frutíferas de clima temperado no Alto Vale do Rio do Peixe. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre mãos na horta. Ligue e participe do Panorama Agrícola, 48-3665-5359. 48-3665-5359. Envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Você pode obter informações da EPAGRE no site da EPAGRE e também no Facebook, no Twitter e no YouTube. Dica do dia. Diminua a quantidade de sal na sua comida, retire o saleiro da mesa. Use temperos como salsinha, cebolinha, orégano, limão, gengibre e pimenta do reino. É hora das notícias. Os antibióticos utilizados para a prevenção de doenças na avicultura e na suinocultura podem aumentar a produção de carne de maneira segura se aplicados corretamente. Porém, a resistência a antibióticos é uma preocupação mundial para o homem e que afeta também os animais. O uso excessivo e incorreto de antibióticos, tanto em animais produtores de alimentos quanto em seres humanos, acelera a seleção de cepas bacterianas resistentes. Esse tema vai ser debatido este ano aqui em Florianópolis, no painel Saúde Animal, na Feira de Aves e Suínos, a Ave Suí 2016, que acontece no Centro-Sul, em Florianópolis, entre os dias 3 e 5 de maio. A Embrapa Suínos e Aves de Concórdia vai participar com a palestra Nutrição Animal, Produção Livre de Antibióticos. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje, frutíferas de clima temperado no Alto Vale do Rio do Peixe. Primeiro, ouça o depoimento de Vilmar Carneiro, de Caçador, que trabalha com produção de mudas de frutíferas de clima temperado. Eu sou o Vilmar Carneiro, eu sou de Caçador, trabalho com produção de mudas de frutíferas de clima temperado há 30 anos aqui na região. E a gente tem observado a importância da parceria entre a EPAGRE e o setor produtivo, né? E vocês dão, digamos assim, o ritmo, né? Para que a gente introduza novas cultivares, aplique novas técnicas de produção, né? Produção integrada, novas técnicas de cultivo dos pomares, né? Isso aí é muito importante para o desenvolvimento da fruticultura aqui na região. Especificamente sobre variedades de pêssego, qual é a importância da introdução de novas variedades aqui no Alto Vale do Rio do Peixe? Eu vejo como a entrada de novos cultivares como a manutenção do mercado, que o mercado cada vez exige algo de melhor, né? Algo de diferente, algo de novo. Então a introdução de novas cultivares é muito importante para que você consiga suprir essa expectativa do mercado. Então, por exemplo, teve uma época que não se consumia pêssego amarelo. Hoje ele já tem né, um certo mercado, uma reserva de mercado já que pode-se pensar em produzir alguma coisa. O tamanho dos frutos, nós estamos evoluindo de frutos menores, hoje nós temos frutos de melhor qualidade, principalmente a conservação, né, que é o grande desafio, que é o transporte até o mercado consumidor da fruta, e isso com novas cultivares você consegue fazer e melhorar a atividade na região. Depois de Vilmar Carneiro, Panorama Agrícola, ouve agora Luiz Suzin, produtor de videira. Meu nome é Luiz Vicente Suzin, sou o produtor de fruta aqui na linha Campo Cimental. No passado eu comecei já na época ainda do Profit, nos primeiros treinamentos lá no CETREV, e depois tivemos vários anos muito bons. Mas nós, na nossa propriedade, nós nunca desistimos, mesmo na época ruim, a gente foi mantendo sempre os pomares. E conseguimos com isso também manter e fomos evoluindo, crescendo, e hoje passou realmente uma época bem difícil. Tinha bastante empresa que comprava fruta na época, até a própria Cooperville. Depois foi desativado o setor de frutas, aí houve também o produtor desanimou na época também, porque apostou na atividade, apostou na comercialização e ficou sem comercialização. Então por isso que o produtor também foi saindo dessa atividade. Mas a gente percebe que agora o pessoal está voltando com uma outra visão também. Quem acompanhou a tecnologia, quem acompanhou a orientação da Epagri, sempre se deu bem. Porque a gente vê que não tem mais espaço para quem não tem qualidade. Então a qualidade se faz através dos avanços que tem dessas pesquisas, desses campos demonstrativos, e quem está seguindo isso está se dando bem na propriedade. Então a fruticultura, para a nossa região do Alto Vale do Rio de Peixe, eu vejo que é uma atividade importante, porque nós temos áreas pequenas aqui, e a fruta em pouca área a gente consegue ter um valor mais bem agregado. Lógico, nós temos aqui, eu sempre digo, um lugar bem privilegiado aqui na nossa região do Vale do Rio do Peixe, porque além da fruticultura, nós temos a uva, tem a suinocultura, tem a agricultura, então tem várias alternativas para o nosso produtor. E é importante que a Epagri continue com essas pesquisas, porque se não tem o setor da pesquisa, nós, produtores, não conseguimos produzir uma fruta de boa qualidade. Então, com a pesquisa, você tem uma seleção e você escolhendo o melhor, com certeza vai se dar bem dentro da propriedade também. Esse é o produtor de videira, Luiz Suzin. As entrevistas do programa de hoje foram coletadas por Gabriel Leite, da Gerência de Comunicação e Marketing da Epagri. Fique ligado no Panorama Regional. Mãos na Horta. O programa Mãos na Horta, desenvolvido pela Secretaria Municipal da Agricultura e Pesca de Lages, iniciou em 2014 e foi desenvolvido principalmente nas escolas, abrangendo cerca de 3 mil alunos e professores. Segundo o coordenador desse programa, engenheiro agrônomo Paulo Moacir Oliveira, o objetivo então é incentivar a criação de hortas urbanas em diversas esferas, como escolas, associações de moradores e entidades não governamentais e até nas residências, por que não? O resultado do programa é a produção de hortaliças, chás e temperos. Então, mudas de hortaliças cultivadas no Horto Municipal do bairro Guarujá, em Lages, são distribuídas gratuitamente para pessoas, para escolas e associações. O programa iniciou com a reforma do Horto do Guarujá e isso então está possibilitando incrementar a produção de mudas, de hortaliças e árvores de 1.000 para 7.000 mudas mês. A primeira unidade de cultivo entregue à comunidade está localizada no pátio da Unidade Básica de Saúde, é a UBS, do bairro Getal, onde foram plantadas mudas de beterraba, brócolis, repolho, alface, cebolinha verde e chás então, de cidreira, hortelã e capim-limão. É isso que precisa ser feito, pessoal. Enriquecer a dieta alimentar através então, desses produtos, né? Mas nessa linha orgânica. Hamilton Weber Xavier Chicão, da Epagri, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Tudo fica bem melhor. Conhecimento e tecnologia gerando.